dias eu clamo que a sombra não me alcance e o lamento não me engano, porque a luz me foi dada. Se a dor é meu caminho, caminho tão oculto que só traz desatino. Ó Senhor, ouve meu gemido na escuridão. Sou perdido em ti. A esperança brotará. Luz divina vem me guiar. Cansado eu anseio por descanso. Em teus braços eu espero. Na sombra da morte, teu amor é meu alicerce. No ventre da aflição, eu clamo por resposta. Porque a vida é tão dura e a paz uma proposta. Mas aqui me encontro entre príncipes e reis, buscando a liberdade que só em ti eu terei. Oh Senhor, ouve meu gemido na escuridão. Sou perdido em ti. A esperança brotará. Luz divina vem me guiar. Cansado eu anseio por descanso. Em teus braços eu espero. Na sombra da morte, teu amor é meu alicerce. Porque a vida é um mistério, teus planos não entendo, mas em ti eu descanso. E o meu coração eu entrego. Mesmo no vale da dor, tua luz brilha em mim. Nos braços da tua graça, eu sei que vou me sentir assim. Oh Senhor, ouve meu gemido na escuridão. Sou perdido. Esperança brotará. Luz divina vem me guiar. Cansado eu anseio por descanso. Em teus braços eu espero. Na sombra da morte, teu amor é meu alicerce. Quero amar, teu amor é meu abrigo. Na tristeza eu te sigo, na sombra da morte.